uma grande vitória. Deus abençoe. ZYI 796, 550 kHz. Rádio Meridional, Garanhuns. Emissora afiliada à Rede Aleluia. Família, força e fé. A Rede Aleluia converte cada uma das suas emissoras que permanecido cuidando de você e da sua família durante todo esse período de pandemia. Desde o início, levando diariamente orientações e instruções verdadeiras e 100% confiáveis. Além de mensagens de fé, esperança e encorajamento, que tem ajudado milhares de ouvintes a superar as atuais dificuldades e vencer seus desafios. Assim continuaremos ao seu lado, agradecendo pela sua confiança e permissão de entrar em sua casa, no seu trabalho, aí no seu carro e muito conectado com Deus, caminhando lado a lado para dias melhores. E aleluia. Família, força e fé. Rádio Meridional, Rede Aleluia. Família, força e fé. A partir de agora, nessa emissora, com sua fé. Um programa para fazer o seu dia mais feliz. Apresentação, pastor Manuel Ribeiro. Olá, bom dia, que Deus ilumine. Muita luz para o Senhor, para a história que acompanha essa programação. Ponto de fé. Programação essa que tem o objetivo de levar uma palavra de fé para abençoar sua vida, seu dia e toda a sua família. Começamos essa programação oferecendo a todos os ouvintes da Rádio Internauta e do programa Ponto de Fé, essa belíssima canção. Após essa canção.